Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 4. Eu sou Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro e hoje eu não estou no Tardes, hoje eu cheguei a tempo. Hello, sweetie, eu sou a Mila. Ricardo hoje calibrou a Tardes dele. Chegou 5 minutos antes. É, só porque o episódio é foda. É que eu pedi as coordenadas, sabe? Veio as coordenadas a tempo. Aí eu calculo as coordenadas temporais. Sei lá, X bolinha, outra coisa, acertou e eu, pum, cheguei a tempo. Vamos ao que interessa. Mas antes, eu preciso fazer uma celebração aqui. É porque eu tive uma das melhores notícias dessas semanas, acho que foi semana passada, que a Torchwood US, a Torchwood americana, não vai acontecer mais pela Fox. É isso. Aê! Viva! Vai ser só BBC América, né? Não, vai ser ninguém por enquanto. Não, vai ser UK como... Deve ser, espero. Como esperamos que seja, né? Porque até agora está no limbo aí, né? Indefinido. É. Não, tá indefinido, mas o que eu tinha visto é que a BBC América tava tentando trazer e produzir lá nos Estados Unidos, porque ela não tem estrutura para fazer isso. A BBC América tava procurando uma emissora que aceitasse o projeto de trazer a Torchwood, mas até o momento sem sucesso, né? É, mas não precisa, volta, né? Volta pra Inglaterra, faz lá mesmo, vai pra Cardiff, refaz a base agora em outro buraco de Cardiff, tá resolvido, vambora. É, gente. Nem que seja com mais corte de verba, pelo amor de Deus, faz com um pedaço de papelão a base nova, mas vamos adiante. Segue em frente. E bota uma creche. E eles vão ter que botar uma creche na base, né? Porque agora aguenta um filho, né? Uma filha. Né? Tem que botar uma creche. Ah, mas de qualquer forma, já tem o Torchwood americano, que é o Fringe, né? Que é quase isso, quase lá, então... É. Quase lá, né? É, mas... É bom. Eu gosto. Muito bom, eu gosto de Fringe. Muito bom. Eu também gosto muito de Fringe. Gosto muito. E os americanos não estão preparados pra Torchwood como deve ser, então melhor desencanar. E outra coisa que eu queria que a Mila falasse do fórum. É isso aí. O blog Universo Who expandiu. Nós estávamos recebendo uma quantidade de posts, de comentários bem grande. E a gente viu a necessidade de criar um fórum para as pessoas se comunicarem. Porque os comentários, eles... além de ser um campo limitado, ele não é um campo para você conversar com as outras pessoas e fazer amizade, é para você comentar sobre aquele post específico. Então, a gente viu essa necessidade de abrir um espaço para as pessoas se conhecerem, para as pessoas trocarem ideia. Tinha muita gente reclamando que não conhecia ninguém, que não podia comentar com ninguém, que ninguém conhecia a série. Então, a gente juntou essas pessoas todas nesse fórum, e tá bem movimentado. O fórum não tem nenhuma semana e acho que a gente já chegou a uns 1000 posts lá, o pessoal comentando muito, e não só sobre Doctor Who, também sobre as outras séries relacionadas, Torchwood, e tá bem interessante. Tem um pessoal de todas as idades, acho que a mais nova tem 13 anos e tem até um pessoal mais velho, então tá bem interessante. É um convite pro pessoal que visita o blog Universo Who frequentar o fórum também. Tem do lado um linkzinho, mas se tiver pequeno, é só me falar que tem como botar um destaque maior ali. Quem estiver ouvindo, vai lá no universowho.wordpress.com, é isso? Isso. E tem o link lá pra ir pro blog, pro fórum. Isso mesmo, aproveita, dá uma lidinha, se atualiza. Não dá pra ler tudo. E aí vai pro fórum conhecer as pessoas, discutir, bater papo, falar bobagem e falar sobre a série também. Isso, vão lá e aumentem a comunidade de fãs de Doctor Who no Brasil. Quem sabe a gente tendo uma comunidade razoável, a gente consegue fazer alguma distribuidora se animar a trazer os DVDs pro Brasil. Não, né? A Logon tem os direitos, né? Então vamos ver se a gente consegue mostrar pra eles que Doctor Who... vai vender pra caralho se eles botarem, porque Até onde eu sei, eles não estão seguros de lançar os DVDs aqui. Eles não sabem como fazer, meio que eles estão sem assessoria lá, né? Ele lançou o Torchwood para ver o que acontecia, mas até onde eu sei, eles falta alguém chegar e falar, ó, lança assim, lança assado. Então espero que em algum momento eles vejam que se soltar aqui, se eles lançarem o DVD da primeira temporada, né, de 2005, vai vender bastante. É porque aquele negócio, né, Doctor Who é uma série que, englobando, vendo a série como uma coisa como um todo, é uma série cult, cara. Eu já cheguei em convenção de Jornada nas Estrelas e citei Doctor Who e, na época, a presidente do clube dos leitores de ficção científica virou pra mim, no meio da fala dela, Doctor Who é maravilhoso. Eu adoro Doctor Who, eu falei, eu também. E muita gente conhece, não é uma coisa de... Tá, ficção científica é de nicho, mas tem público. É um público que pouco valorizado. Jornada nas Estrelas, você tem DVD, muitas vezes você tem DVD, mas Doctor Who não tem. E tem muita gente querendo conhecer, muita gente conhecendo através... O meu pendrive, sempre que eu preparo o episódio para assistir, agora, por conta do podcast, eu tô fazendo questão de assistir correndo, né, mais uma motivação, tá no meu pendrive os episódios. Então já passei para alguns colegas do trabalho, falei, ah, pô, tá aqui, ó, toma, copia, vai ver. Vai ver se você gosta. Véi, já tô passando. Então é gente que em potencial podem ser possíveis compradores do DVD. E falaram que o Torchwood vendeu bem. Eles se impressionaram com a venda do Torchwood. Então é só questão de esperar até que eles tenham coragem de apostar nisso. E agora que a série tá no limbo aí, eu tenho certeza que se eles apresentarem pro Silvio Santos, ele banca uma versão Torchwood BR, hein? Ai! O Silvio agora anda no modo não gostou, me processa. Imagina onde se passaria Torchwood no Brasil. No Acre. The writing, the graffiti, old High Gallifreyan. The lost language of the Time Lord. These words could burn stars and raise up empires and topple gods. What does this say? Hello, sweetie. Mas então vamos começar a falar do episódio The Time of Angels. Foi um dos melhores episódios que eu vi, que desde do episódio da livraria, qual que é o nome em inglês? Silence in the Library e Forest of the Dead. Desde esses dois... E o irônico, né? O outro também escrito pelo Steve Moffat e também com a presença da doutora Riversong. Interessante, né? É. Os dois episódios que você citou com a presença do Moffat escrevendo e da personagem, né, da Riversong presente. E ele criou uma personagem muito boa, né, que é a doutora Riversong, agora doutora, né, antes professora. Spoilers! E criou os Weeping Angels. Então, você vê que ele tá no campo onde ele domina. Isso ficou bem claro. Exatamente. Eu acho que esse era o episódio que todo mundo tava esperando desde que anunciou que Moffat assumiu a temporada. Esse era o episódio que todo mundo esperava, a cara do Moffat, né? Então, quando falaram que ia ter os Weeping Angels e a Riversong, eu fiquei feliz pelos anjos, mas fiquei mais feliz pela Riversong, porque há muito tempo que eu queria um episódio explicando a história dela com o doutor, e foi algo que ainda não foi feito, né? Mas já tá bom demais do jeito que tá. E foi uma coisa assim, meio cenas do próximo capítulo, né? A gente ficou naquela, será que ela vai aparecer de novo? Será que ela não vai aparecer? Será que a história deles acontece entre um e outro episódio, num in-between aí, que não vai aparecer pra gente. E foi uma coisa bem misteriosa, né? Ela fala que vai acontecer muita coisa entre ela e o doutor em Silence in the Library, e a gente não sabe se a gente vai poder ver isso. Então foi uma expectativa muito grande poder ver esse personagem de volta, até mesmo pra gente entender qual a relação dela com o doutor. Eu peguei algumas referências aqui, e até tava falando com o Breno um pouquinho antes, no começo de Silence in the Library, ela, quando a pessoa que contrata ela fala, poxa, mas você me garantiu que seria só essa equipe, agora tem duas pessoas diferentes aqui, quando eles se encontram com o doutor e com a dona. Ela vira pra ele e fala que mentiu e que ela sempre mente. Eu já achei estranho e já comecei a ligar com esse episódio de agora, porque a gente tá sabendo que ela estava presa e saiu da prisão momentaneamente pra resolver esse caso dos Weeping Angels. Então eu fico imaginando que tipo de mulher é essa, sabe? Que sempre mente e não tem escrúpulo nenhum de admitir isso. Isso eu achei um ponto interessante, que eu liguei e achei legal falar. Tem alguma coisa muito estranha aí, né? Não, mas é que assim, você tem que pensar que talvez não seja tão negativo pra ela, né? Porque o próprio doutor mente, já foi preso e a tarde dele é roubada, né? Pois é, aí eu fiquei pensando, sei lá, né? De onde vem essa mulher? E aí depois tem uma outra coisa que ela fala, também em Silence in the Library, que eu prestei atenção. Ela fala, agradece pelo de sempre e por sempre vir quando ela chama. Então, se ele vem sempre quando ela chama, será que eles convivem por um tempo ou eles se conheceram em uma circunstância e depois disso ela passou a chamá-lo sempre que precisava ou algumas vezes? Isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando. No Silence in the Library, ela fala que antes daquele episódio, a última vez que ela tinha visto ele, foi quando ele apareceu na porta do quarto dela e levou ela pra uma última viagem, que ele chorou, porque ele já sabia o que iria acontecer com ela. É. Ou seja, então eu acho que ela vai ser companheira, foi companheira dele. Eu acho que ela não foi apenas uma companheira, algo rápido, eu acho que ela vai ser fixa, companheira fixa. Falar que ela foi esposa, acho muito simples, né? Seria uma solução simplória, né? Mas admitir, ela foi esposa do doutor. O que seria, de certa forma, até plausível, porque ela sabe o nome verdadeiro dele, né? Ela conquista imediatamente a confiança dele quando chega no ouvido dele e fala o nome dele. Tá, mas ela fala, vou conquistar uma palavra. Até aí ela pode ser a mãe dele. Não, acho que a mãe ela não é. A mãe é complicado. A mãe eu acho complicado por conta do final da série do ano passado, né? O final daqueles episódios que aquela senhora que aparece, dá a entender que aquela senhora é a mãe do doutor, embora... Mas pensa que se a River Song é de Gallifrey, é uma Time Lady, é mãe dele, ela pode ter regenerado. Sim. Então ela, partindo desse princípio, ela pode ser a velha que aparece lá. Eu acho que dizer que ela é a mãe do doutor seria muito forçado. Eu também acho que ela não seja a mãe dele. Eu acho que ela foi uma companheira das boas, daquelas boas, e que ele tá treinando ela, como ele já treinou outras companheiras, pra ser um agente do tempo, como é o Jack, algo assim. Mas não que ela é uma Time Lord, uma Time Lady, algo assim. Eu acho que não, acho que ela é humana e que tá sendo... Então, mas como você explica que ela sabe escrever a língua de Gallifrey? Era exatamente isso que eu ia falar. Gente, ela não aprendeu essa língua no CCAA. Vamos combinar. Sim, como é que ela aprendeu a pilotar a TARDIS? Ela fala que aprendeu com o doutor. Muita coisa ela aprendeu com o doutor. Não, ela fala que ela aprendeu com o melhor. Aí ele fica todo cheio de si. Ela fala, e você tava de folga nesse dia. E ele fica sem graça. Assim, subentende-se que ela tem contato... Nessa frase, subentende-se que ela teve contato com outros Time Lords. Pelo menos é o que dá a entender, né? Isso. Ah, eu acho que ela pode ser ou uma Time Lady ou uma de Gallifrey. Eu acho que sim. É isso. O doutor, o oitavo doutor, ele teve uma companheira, Ace, que era... Ele tava treinando ela pra ser um agente do tempo. Ele chegou a levar ela pra Gallifrey pra deixar ela na Academia do Tempo, no caso, que chamam. Pra ela ser treinada como agente do tempo. Eu acho que é isso que ele tá fazendo com a River Song, e é assim que ela aprendeu o Gallifreyano antigo, assim que ela aprendeu a pilotar a TARDIS, assim que ela aprendeu várias outras coisas. Uma coisa pra te perguntar, pra pensar. Nunca aconteceu, mas seria possível, numa regeneração de um senhor do tempo, a mudança de gênero? Mudança de sexo? Eu já li sobre isso. É possível, sim. E eu tenho até uma reportagem falando que isso acontece num audiobook, num audiolivro, em que ele se mata, e aí, nesse caso, ele pode se regenerar em outro, com outro sexo. Eu espero que nunca aconteça com o doutor. É, uma porque doutora... Olha que preconceito! Não, nada eu contra. Acho... Mas, assim, eu acho que a alma do personagem evita que ele mude tanto assim. Acho que é esquisito. É, e também tem outras referências, assim, de Time Lord que regenerou e mudou de sexo, mas agora eu tenho que pesquisar aqui um pouquinho. É, eu acho muito esquisito, porque se a mãe do doutor é uma mulher, mas ela, de repente, ela se mata e vira homem, vai dar um nó na cabeça. Já pensou, Ricardo, você chega na sua casa e é Ricarda? Não, eu pensei nisso em questão da... Pois é, ia ser complicado. Você achou que a River Song é o doutor do futuro? Pode ser, eu pensei nessa possibilidade. Pelo seguinte, o Moffat não aceita a ideia de que ela seja apenas simplesmente a esposa. Às vezes que falaram com o Moffat que eu li, é que ele refutou a ideia. Eu acho que é apenas uma companheira, mas por que que ela foi tão especial a ponto de pilotar o TARDIS, de ter a sua própria chave de fenda sônica, de saber o nome dele... Manter um diário com as 10 encarnações do doutor... Pois não, mas é. Eu tenho uma teoria. Quem garante que o diário é dela? Quem garante que ela não roubou o diário de outra pessoa? Porque ela está sempre olhando o diário e se baseando tudo que ela fala e faz no diário. Ela não parece que tem uma vivência própria. Ela transparece que ela tem um carinho pelo doutor e tudo, mas eu acho que existe uma possibilidade do diário não ser dela também. Sim. É interessante isso. Não cheguei a pensar nisso. Pra mim, eu tenho certeza que era ela, mas... Agora que você falou, fez um plim. É possível, né? Porque ela confia muito nas informações do diário. Você falou da chave de fenda sônica, ela não tem, né, nesse episódio. É, porque não. Ela ganha do doutor no penúltimo encontro que eles têm antes de Silence in the Library. Ele sabe que ela vai morrer, aí ela fala... Eu imagino que você já sabia que isso ia acontecer, porque você me levou pra um lugar, não sei se era Delirium, uma coisa assim, e você chorou e me deu a chave de fenda. Então você já sabia, né, e não podia me contar. Ela tem o lipstick, né, tem um batom alucinógeno, tem aquela arma de soldar, e só. E ela não é uma professora, né, ela é só uma doutora. Spoilers! Pela abertura, que até a minha esposa falou muito, muito bem falado, assim, que foi muito 007, né? E me lembrou bastante mesmo a River Song de Bond Girl e o cara lá que tava atrás dela, de Smoking, né? Me lembrou um pouco a Mulher Gato, sabe? Uma coisa tipo de. Uma cena de. Que ela tava espionando / assaltando, né? Ela tava de espiã / meio fora da lei naquela cena. Ela fala que só queria olhar o que é que tinha no cofre, né? É. Essa é a missão dela. Tiram ela da prisão pra investigar se a estátua que tem dentro dessa nave, que tá nas mãos de um colecionador particular, é realmente um Weeping Angel. E é, né? Ela é meio, então, espiã, né? Ela tá agindo como espiã, sim. Uhum, então ela tem todo um treinamento de entrar em um lugar e... Pelo visto, teve um apoio do armeiro real, né? Do que lá do James Bond, porque, como você citou, né? Aquela arma de solda e outras coisas mais, tá bem, bem equipadinha, né? Mas essa arma dela, no Silence Delivery, ela usa também uma arma. Não, ela usa aquela arma... de quadrado. Isso, ela usa uma outra arma também, que o doutor fica até assustado dela ter também. É, porque ela usa a arma que o... Do Jack Harkness. Do Jack Harkness, que ele deixa na TARDIS naquele episódio de Empty Child. Isso aí. Deixou no TARDIS e ela pegou e usou. Não tinha conhecimento, tinha acesso. Teve acesso. Ó, como você citou a sua esposa, realmente é muito 007, mas eu sou suspeito, porque eu adoro 007 desde criança. Eu adorei a abertura do episódio, me diverti horrores com aquela sequência dela chegar e virar pra câmera, tirar o óculos, piscar o olho, passar as coordenadas e saber que ele ia lá, e com aquele negócio todo da caixa lar, dela gravar a informação, tudo, e saber aquilo tudo, e junto a citação à queda da Bizâncio, que ela cita no Force of the Dead, no Force of the Dead, né, a queda da nave, né, a queda de Bizâncio, da Bizâncio. Inicialmente eu pensei, na primeira vez que eu vi, eu pensei que ele estava presente no passado, na queda do Império Bizantino. Eu também pensei nisso. É o que todo mundo pensa logo de primeira. Mas depois eu pensei, pode ser uma nave, recebeu uma nave com esse nome, não sei. E aí a gente ia ver o que já nesse episódio. Eu, sinceramente, eu achei um barato a abertura do episódio. Eu me diverti muito com essa abertura. Gostei. Sua esposa muito. Também ficou prestando atenção no sapato dela? Ela falou que odeia aquele tipo de sapato. Que é isso? Isso aqui é, Mila. Minha esposa tem 1,76m. Ela não gosta. Precisa. Realmente, se é uma tampinha que nem eu, de 1,60m, vai olhar aquele sapato e vai querer comprar. Ela falou: o sapato é muito bonito. Ah, mas eu não gosto daquele tipo de sapato, não. E eu vou barato. Ela vai e pendura o sapato lá da televisão, lá da tela do TARDIS. Aquilo me divertiu. Gostoso no sapato, andando, mostrando. É aquela pose dela de femme fatale, né? Parece que depois a TARDIS é dela, não é do doutor. É, e assim, uma curiosidade, que eu não sei se vocês perceberam, mas a TARDIS que aparece, que vai buscar a River Song, não é a TARDIS atual. É a TARDIS antiga. É a TARDIS antiga. Tanto que é daquele azul mais escuro e não tem o logo que tem na frente. É, porque eles devem ter uma imagem pré-fabricada, né, digitalmente, e eles não atualizaram o banco de dados do... Devem ter aproveitado. É, mas, assim, o pessoal percebe, né? Qualquer detalhezinho não dá pra escapar. É, a gente que é fã catapiolho, né, que gosta de catapiolho em episódio, a gente é bom, a gente descobre essas coisas, né? É, então, assim, o doutor, ele recebe uma mensagem da River Song pra ir resgatar ela. Enquanto tá no museu, né, vendo se os fatos históricos estão certos. Uhum. E eu adoro quando o doutor fica meio autista, que ele fala com as pessoas sem olhar na cara e ele começa a falar sem parar e sabe, tem fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu vi que ele teve um ataque de timidez. Mas é interessante. Eu achei, qual era a raça que. Quem eram os donos do museu, que administra o museu? Era os monges. Monges sem cabeça. Headless Monks. É, The Headless Monkeys. E se eu percebi bem, quando ele foge com a caixa lá. Quem vem perseguindo ele, os guardas perseguindo ele, tem cabeça. Eu olhei rapidamente, eles têm cabeça. Ah, porque não são os administradores que vão vir atrás dele, né? Vão mandar os guardas. Ele podia ter botado uns Judum ali, né? Pra ir atrás do doutor. Ia ser ótimo. É, verdade. É, mas os Judum serão. Eles iam ser não leões de chakra, mas rinocerontes de chakra da galáxia inteira. Mas ali é o maior museu do universo. É, você vê que no outro episódio, no Force of the Dead, era a maior biblioteca do universo, né? Doutor megalomaníaco, né? Ou o Mofá, né? Tudo que ele faz é o maior do universo. Outra coisa legal do episódio, que eu achei, assim, só acrescentou, sabe, um toque bacana, foi que em toda aquela coisa da River Song mostrar que dirige melhor a TARDIS do que o próprio doutor, ela mostra o que, que é o barulho da TARDIS, né? Ou não barulho, né? Que é o hilário o doutor... fazendo esse que é o barulho como se fosse um asmático. Descobri depois de 50 anos de série que o doutor estacionava toda vez com o freio de mão puxado. É impactante isso. Ele é ruim de roda mesmo. Ele é ruim de roda, definitivamente. Compre uma carteira. À tarde tem estabilizadores. Pois é. Mas é interessante uma coisa. Eu tava me lembrando, no final da quarta temporada, quando a tarde é comandada por 6 pessoas... Aí tá lá ele, a dona, o outro doutor, a Sarah Jane Smith, o Jack Harkness e mais alguém que eu não lembro, com a mão no controle. A Tati flui no espaço com uma leveza impressionante. E agora chegou, precisou ela mostrar os estabilizadores que ele não sabia e soltou o freio, né? E o cara Tem uma checagem de ambiente também, né? Pra você saber onde você tá, que às vezes ele sai e não sabe onde tá, né? Então, mas o negócio é que... As pessoas perguntam pro doutor, com emoção ou sem emoção? E aí o cara fala, sim, com emoção. Então tem que ser com... Você não sabe o que tá do lado de fora, você freio de mão puxado, estabilizador desligado. É, tá provado, o doutor comprou a carteira. E ainda falando da River Song, eu não sei se vocês notaram, tanto a River Song quanto a Amy, elas estão vestindo preto e vermelho. É, isso é verdade. Então eu acho que pode ser alguma coisa relacionada. Ou mera coincidência. Sim, sim, mas como é mais legal ficar discutindo o episódio, conjecturando e confabulando, então, assim, vamos... É um detalhe que, né? Teorias da conspiração. É que tem alguma ligação entre as duas personagens que a gente vai descobrir no próximo, né? Você vê que ela tratou a Amy, quando ele apresentou a Amy, ela foi muito, digamos, efusiva ao falar com a Amy. Ela até muito, muito simpática, muito carinhosa, tipo... De alguma forma, parece-me que ela já ouviu falar da Amy, né? E o doutor, talvez... Pô, é a diversão e que é a simpatia em pessoa, né? Ah, também. Achei interessante também que a relação da Amy com ela. A Amy não ficou... Óbvio que ela teve a curiosidade, a mesma curiosidade que a dona teve, mas eu acho que a dona ficou mais... Ai, mas quem ela é? Quem ela é? O que ela faz? O que ela tem com você? E ficou mais... insistindo mais nisso. A Amy, lógico que ela ficou curiosa, mas eu não senti tanto ciúmes da Amy... Nem essa curiosidade excessiva. Eu acho que foi uma coisa natural. Acho que elas interagiram bem. Assim, logo de cara, né? O primeiro diálogo que elas têm é quando a River Song fala. Ela pergunta, mas poxa, o que a gente vai fazer num museu? Aí a River Song vira e fala a mesma coisa que a Amy tinha falado logo no início. Ah, é assim que ele acerta todas. Né? E aí elas riem juntas. Eu achei que é uma coisa que a gente não via tanto, né? Mesmo a dona não sendo uma personagem apaixonada pelo doutor e não tinha essa história de ciúmes, mas ela ficou extremamente curiosa, né? com relação ao personagem da River Song, coisa que a Amy não forçou tanto essa barra, né? E não rolou aquele ciúminho besta também de, ai, quem é essa? É. Eu gosto de você. Ciúminho Martha Jones com Rosa. Não rolou. Não, acho que o que aconteceu, que eu tava conversando até com minha esposa, o que eu achei muito legal é que nem o Hurley em Lost... A Amy foi muito a voz do telespectador. Acho que quando ela pergunta pra River Song, mas você foi o esposo do doutor, sabe? Me pergunta, são perguntas especificamente feitas pelos fãs da série. Mesmo que não tenha meio muito respondido, né? Mas eu achei que o papel dela foi, assim, de fazer a pergunta que a gente gostaria de fazer. Eu acho que a Amy tá. Acho que aí vai também a diferença, talvez, na construção das duas companheiras citadas, né? Da Amy e da dona. Talvez a questão da idade. A Amy me parece mais do tipo. Como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tá assim, mais na base do. Eu tô indo pela farra. Eu tô indo pra ver o que acontece. Tá curiosa. Mas eu não tenho a preocupação. De querer saber detalhes, ela tá apenas sendo levada pela situação e tá curtindo pra caramba. Já a dona, talvez pelo perfil da personagem ser um pouco mais velho, talvez fosse aquela mais preocupada. A gente vai ficando, vamos ser franco, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato, mais ranzinza, né? A gente precisa muitas vezes voltar a ser voltar a ser um pouco criança muitas vezes na vida, pra gente tentar abrir e relaxar e deixar que acontecer. A sensação que eu tenho é que a Amy tá muito nessa coisa. Eu tô indo pela farra, tô indo pra curtir, entendeu? Não tô me estressando. Ah, é legal, prazer, que bom. É teu passado, que bom. Não tô preocupando, não. Mas a dona já tinha aquela posição de querer saber, mais curiosa, mais fuçadora, não sei o que. Porque o doutor, pra ela, era... Não era só o doutor, era um símbolo de liberdade pra dona. É. Né? De toda a vida dela, do contexto dela. Era um símbolo, o doutor era um símbolo de liberdade. Tanto que ela andava com a mala pronta dentro... duas bolsas de roupa pronta dentro, permanentemente dentro do carro dela. Né? Assim, assim que ele apareceu, deu um bico em tudo. Eu vou dar um chute de tudo que eu tenho, vou parar com tudo e vou curtir. Vou fazer, mas andava com ansiedade. A Amy me parece aquela que vai na base do tipo... Como eu falei, do Zeca Pagodinho, né? A sabedoria do filósofo do pagode. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas o doutor não compartilha tanto dessa empolgação dela. Porque ele tá sempre preocupado e falando, não, fica aqui, sabe? Que nem ela, quando ela tá lá no, naquela nave, naquele pedaço lá onde ela encontra a gravação do anjo, né? Ela fica perguntando, ah, mas ninguém precisa de mim, né? E ele fala, fica na sua aí, a gente vai lá. Eu acho que é também por conta do histórico que a gente já viu, né? O doutor, no tempo do Tennant, principalmente na época da Rose, ele era muito impulsivo, e vamos, cai de cabeça, vamos embora, e arrasta ela junto, e ela ia junto. Talvez por conta dos problemas que aconteceram, seja justificativa dessa versão do doutor, né, dessa regeneração, agir dessa forma. Né? Um pouco mais cauteloso, um pouco mais, entre aspas, medroso. É. Tem a companheira, agradece, gosta da companhia dela, mas ele tem mais medo do que ela se estrepe, né? Porque ele sente um pouco mais o peso da responsabilidade. É o que eu acho. É, não, concordo. Read it to me. What if we had ideas that could think for themselves? What if one day our dreams no longer needed us? When these things occur and are held to be true, the time will be upon us. The time of angels. Assim, o episódio no geral só tem coisa boa. Assim, o episódio foi muito, muito, muito foda. Cada pedaço, cada elemento que aparece só deixa o episódio mais foda. Então, quando aparece aqueles militares, aí você vê que a igreja no futuro ela ficou militar. Voltou os templários, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Isso aí. Os cavaleiros templários de volta. Next Generation, ou coisa do tipo. Templários 2.0. É. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi. E achei muito interessante, uhum. Né? Não, e outra, uma história de Doctor Who dentro de uma caverna com militares e seres humanos militares e com um bicho bizarro dentro, isso é Doctor Who clássico. Eu tenho uma opinião quanto ao Matt Smith, que muita gente deve discordar, que eu acho que a cada episódio ele se mostra mais perfeito pro papel de doutor. Eu acho que... Não, eu concordo com você. Eu também acho. É muito normal as pessoas ainda terem aquela ligação com o Tennant, né? Então acaba tendo mais uma dificuldade em ver tipo, o ator atuando e tal. Mas, assim, opinião pessoal minha. Eu acho que Matt Smith tá fazendo um bom trabalho. Aí você me lembrou, o que foi que o próprio Tennant falou quando começou o choraminho que ele ia sair? Ah, vocês estão falando isso, mas vocês vão ver o Matt Smith atuando, depois vocês vão dizer que ele é o melhor doutor de todos os tempos, vocês não vão nem lembrar mais de mim. É que não dá pra ficar comparando, né? Acho que o negócio... Não, com certeza, são dois perfis diferentes, né? É como você disse aquela vez do Tennant, o Tennant é o doutor cheirado. É aquele perfil, aquela coisa bem histriônica. Já o Matt Smith é um perfil diferente. A gente tem que evitar de ver assim como, um é melhor que o outro. São... Não, exatamente, são personalidades diferentes. Vamos curtir os dois e ver se o Matt Smith, ele independente dos outros doutores, ele vai conseguir andar pelo mesmo caminho que os outros anteriores andaram. Eu acho que ele tá conseguindo. Ele é um bom ator e a cada episódio eu vejo ele como o doutor. Eu acho que ele enquanto ator interpretando o personagem, ele tá muito seguro assim, de falar, eu sou o doutor. É, eu gosto muito do Matt Smith, acho que ele trouxe, já falei no outro podcast, ele trouxe uma roupagem diferente de como o doutor lida com as circunstâncias, com o que aconteceu no passado, com as perdas. Eu acho que essa agressividade dele é interessante, não é uma agressividade exagerada. Ela aparece de novo no final do episódio, só que eu acho que ele usou de uma maneira bem positiva, né? Agora a gente tem que ver se o plano dele vai surtir resultado. E outra coisa, assim, que eu acho interessante é que nesses últimos episódios, agora dessa nova temporada, os monstros, né, os vilões, eles estão querendo tirar o doutor do sério. Vocês já repararam nisso? Uhum. O Prisoner Zero, ele cutuca o doutor pra ele ficar nervoso. E agora, nesse de novo, o anjo fala através do Bob, daquele religioso, não sei se ele é um padre. Do padre. Secret Bob. Do padre. Ele fala através dele, né? Tem uma coisa que os anjos gostariam muito que o senhor soubesse. É engraçado que dá pra você ver que é o anjo falando, mas ainda tem uma nuance, assim, uma linha da consciência do personagem, do Bob. Ele fala, eu sinto muito, mas eles querem que o senhor saiba disso, que eu morri com dor, sozinho e com medo, e que você falou pra eu ter medo e que isso ia me salvar, só que quando foi conveniente, você simplesmente me deixou sozinho e eu morri. Isso foi mais um cutucão, né? Isso tá ficando, não é o primeiro episódio que isso acontece. E eu acho interessante essa coisa. Eu acho que é tudo pra fomentar a raiva do doutor e fazer com que a coisa funcione, ou com que ele tenha uma ideia, com que ele vá pra um outro caminho que não seja uma raiva irracional, assim, uma raiva produtiva, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que aconteceu também no Forest of Dead, né? Do monstro, do vilão, usar o morto lá pra falar com o doutor ou pra se comunicar. É isso que eu ia falar. Que apesar desse episódio ter os anjos lamentadores, muita gente automaticamente já remete logo a Blink. Mas não é esse episódio que você tem que fazer comparações nem suscitar nada. É justamente com o Forest of the Dead, o duplo desse. Porque ele bebeu o Time of Angels, bebeu muito da fonte daquele episódio. Teve a questão do inimigo na escuridão, que lá era os Vastanerada, nesses são os anjos. Teve essa questão do morto continuar falando através de alguma artimanha do monstro, como teve lá e teve nesse. Teve a River Song lá e cá. Ou seja, bebeu muito. Chega a ser quase uma reedição daquele episódio. Foi extremamente mofatesco esse episódio. E depois ele vai parar na maior caverna do universo. Com o maior perigo do universo também, né? Eu achei interessantíssimo o suspense o clima de suspense que acontece no episódio todo. Eu acho que ninguém fazia ideia de que aquilo ali seria um exército de anjos. Eu acho que ele pegou um personagem que já existia, deu uma roupagem totalmente diferente, conseguiu inovar em cima de um personagem que a gente já conhecia, que eu não conseguiria imaginar como eles seriam reapresentados, né? Ele já prometia que eles seriam mais assustadores, né? E eu achei genial, assim, eles passarem o episódio todinho andando por aquela caverna, aquele labirinto dos mortos, pra só quase no final descobrir que eles estavam rodeados pelo inimigo, né? Isso, ele se aprofundou muito na mitologia dos anjos, isso foi interessante. A questão do como os anjos estavam matando agora, né? Que eles não estão mais deslocando a pessoa no tempo. Eles estão quebrando o pescoço das pessoas. É, porque então, eles estão usando a energia deles, né? Isso, exato. Teve a questão também de o último anjo ser o que estava na nave e ir para uma missão de resgate do exército que estava lá. Ele explica que o anjo que ele encontrou na Terra, os outros anjos, eram remanescentes, perdidos, estavam já mortos, morrendo. Eu acho que foi interessante esse aprofundamento que teve nos anjos, na história dos anjos. Deixou um personagem muito rico, né? Não é só... Ah, o que é o anjo? Ah, é uma estátua que se você olha, ela fica parada, se você não olha, ela vai te atacar, e quando encosta em você, você vai pro outro tempo, né? É muito mais que isso, então... É, assim, claro que ainda falta responder muita coisa, né? Mas, assim, pra o que já tá exposto, acho que tá excelente. Tá no caminho certo. Tá no caminho... Ele deu mais profundidade ao vilão, né? Ele criou um pouco mais de assunto pra eles, né? Motivação, né? Ali eles estão lutando pela sobrevivência. E aí vem aquelas questões, como o Breno falou, me lembra um monte. Vem um monte na cabeça num momento como esse, como o que eles estão fazendo lá? O que eles estão fazendo? O que eles estão aprisionados dentro daquele labirinto dos mortos? O que eles estão fazendo ali? Como é que foram parar, né? Ali. Deu pra perceber que eles estavam meio que se escondendo. Estavam se escondendo de quem? Então, mas eles estavam, tipo, eles não estavam esperando, porque eles estavam naquela forma não de anjo, por algum motivo. É, né? Eles estavam se desfazendo. A impressão que eu tive é que eles se alimentaram da população toda daquele lugar, porque era um exército de anjos, então não era um ou dois, era uma quantidade de anjos suficiente para acabar com uma população. Quando aquela população foi dizimada, eles não tinham como sair daquele lugar e ficaram ali tentando alguma saída. Aí eu imagino que, não sei como é que foi, se teve uma comunicação entre os anjos quase mortos e esse anjo da nave, eu não sei como é que ele descobriu esses outros anjos. Eu acho que eles também estão nessa forma, porque eles estão decadentes, né? Eles não têm uma refeição decente a anos. E é justamente isso que os anjos de Blink querem, né? Eles querem o controle da TARDIS pra justamente fugirem. É. Exatamente. Se você for olhar, por exemplo, eles, os anjos que estão ainda bem, por exemplo, o que chega, vem na nave, tem aquela textura de pedra. É. Mas os que estão no planeta, na sua maioria, eles parecem aquela... Parece que estão se esfarelando. Parece aquele terra. Povo de... Do Vesúvio, da Pompeia. Os Pyroville. Sempre que o pessoal do Pyroville tinha mais marcas, né? Mais, por exemplo, mais marcados, mais cicatrizes e coisas do tipo. Mas eles estão aquela coisa, aquela espécie de terra, como você vê que estão se desfazendo. Não, mas uma coisa que eu percebi, que depois eu vinha me perguntar, até a minha esposa, depois que a gente viu o episódio, ela falou, mas não era pra, se cada um olha pro outro, não era pra funcionar, né, aquela história de que quando um olha pro outro eles se anulam e não mexem mais, né? No final do Blink. Isso, exatamente, que nem no final do Blink. Mas se for ver, eles não têm olhos, essas estátuas. Então, tanto que eles não precisam nem ficar tampando o olho, que nem o... É. O do anjo, né, quando ele... Não, e outra coisa interessante que eles inseriram também foi a questão de tudo que contém a imagem de um anjo vira um anjo, né? Nossa, é ótimo. A forma como foi inserido isso no episódio, eu fiquei com medo pela Amy ali, presa num quartinho, num trailer, né, num cumbuquinho com um anjo. Deus, putz. Oh, foi tensa. Eu também achei interessante o terror psicológico que aconteceu depois que ela saiu dali, né? Que ela ficou achando que ela tava virando pedra, ela coçou o olho e saiu aquela poeira pelos dedos dela e depois ela achou que ela tava virando pedra. Isso é um terror psicológico. Foi um novo poder, né? Se pudesse dizer assim, que os anjos ganharam agora de influenciar psicologicamente as pessoas. Que vai ser explicado no próximo episódio, né? O que aconteceu, né, com qual que é esse poder, essa influência. Spoilers! E outra coisa genial, que aí eu tenho que dar o braço a torcer pro diretor, foi que, por sinal, é o mesmo diretor do The Eleventh Hour, que ele fez uma perseguição com status. Ele fez uma perseguição de umas coisas que não se mexem. E é crível, e você sente a coisa crível, assim, que a posição, quando volta a câmera e volta no ponto de visão deles, a estátua se mexeu, se moveu, e tem estátua que tava em pé, daqui a pouco a estátua tá meio que estirada no chão, com o braço esticado, segurando no pé de alguém, né? A lanterna apagando, né? E eles acuados... Sugando energia das lanternas também, né? Da própria bola de gravidade que jogaram lá pro alto. Aliás, o Matt Smith, detalhe, ele só não virou jogador de futebol profissional porque ele teve uma contusão nas costas. Eu tava olhando outro dia no IMDB sobre ele, e ele teve uma contusão e acabou desistindo de ser jogador de futebol e acabou indo pro lado da atuação, né? Então, assim, quando ele pegou, preparou e deu aquilo, encheu com o pé esquerdo a bola de gravidade tacou no céu, eu falei, lembrou dos seus velhos tempos. Queria estar no Manchester, né? E aí termina o episódio com aquela cena que todo mundo chiou no trailer da temporada, né? Que é ele com a arma. E todo mundo fala, mas o doutor com a arma, isso não existe, né? Então, seja, tá explicado. Bem dentro do contexto também, né? A gente pensando que era uma coisa, era outra totalmente diferente. A gente até conversou sobre isso, acho que foi no episódio zero. A gente comentou sobre isso, não lembro se foi uma conversa em off da gente. Foi, ele dando murro no Android do Victor of Daleks, ele agora com a arma na mão, acho que comentou assim. Acho que até o Rod falou, podia ser um sinalizador. E realmente era. Não era, era uma pistola. Não, era pistola mesmo. Era uma pistola. Mas ali a função. Ele atira. Mas ali. Ele atira no globo. Exatamente, mas ali tem um contexto, entendeu? Ele tá usando aquilo ali pra atirar no globo. Ele não atirou numa pessoa, não puxou a arma e deu dois tiros no peito de um anjo ou coisa do tipo. Agora né? E aí, a fala dele, lógico, e a fala dele é uma fala muito poderosa. O monólogo dele, né? Achei genial isso. É mais uma coisa que me faz achar que o Matt Smith tá fazendo um bom trabalho. Ele falar tudo aquilo e você acreditar que é o doutor. Isso, agora uma coisa que a gente acabou não falando, a parte que tanto o doutor quanto a Riversong, que é quando começa a perseguição das estátuas de fato, né? Quando eles percebem que as estátuas, apesar de serem dos aplanianos, não tem duas cabeças. Eles chegam a comentar. Que isso ou foi falta de atenção ou filtro de percepção. Ou filtro de percepção, né? Que agora qualquer coisa é... É filtro de percepção. Ah, pra mim é falta de atenção. Pra mim é ali foi falta de atenção, pra gente foi, pelo menos pra mim foi, depois que falou, quando eles se tocaram, eu parei, e é mesmo, os homens tinham duas cabeças, cadê as estátuas com duas cabeças? É, porque até então era o cemitério deles, né? É um cemitério sagrado daquele povo, e se o povo tem duas cabeças, cadê as estátuas com duas cabeças? Importante ressaltar que apesar de terem duas cabeças, é proibido por lei o autocasamento, né? Exatamente, era proibido por lei o autocasamento, exatamente. Eu venho pensando, duas cabeças, será que vai ser que nem o Zaphod do mochileiro? Uma cabeça embaixo, abrir, levantar, daqui a pouco surgir a outra. Ou era uma em cima de cada ombro. Os autocasamentos, pelo menos a mim, a minha ideia que veio, bem, as duas cabeças, uma ser capaz de olhar pra outra, né? Eu imagino que sim. Só uma última coisinha, sobre mais uma curiosidade sobre a Riversong. Eu não me arrisco a falar que ela é uma Time Lady, mas é curioso quando o bispo vira para ela e pergunta se o doutor já tem uma ideia do que ela seja. Então, não sei, de repente fica uma dica aí, será que ela é humana? Pode até ser que não seja da mesma raça do doutor, mas não, uma coisa meio no ar. O bispo pergunta quem ela seja, né? Mas assim, a condição dela, eu entendi muito bem como a raça dela, a condição dela, de prisioneira, se ele sabe a história por trás disso, quem ela é, assim. E o doutor fala, quando a Amy pergunta, aí ele fala, ela tem um longo caminhado, um longo passado comigo, e eu não sei a metade. É. Nos encontramos na ordem errada, uhum, né? Sempre nos encontramos na ordem errada. Pô, mas eu não aguento somente 4 episódios a cada 5 temporadas falar da Riversong. Tem que falar mais dela. Mas é que tá, ele não vai querer revelar agora o segredo. Eu tô achando que ele vai esticar isso orando por algum tempo pra aproveitar enquanto a coisa tá no auge, enquanto não cansa, né? Porque se eles esticar muito tempo, vai chegar um ponto que vai encher o saco, o pessoal não vai mais querer saber. Ela aparece, vai lá, vem aquela chata. Né? Mas provavelmente ela vai ter a ver com a rachadura, então meio que acho que no final da temporada fecha várias pontas, né? Fecha a coisa da rachadura. Mas eu acho que não resolve todo o problema. Mas não tem que resolver, não. Acho que o legal é a gente saber que ela é uma personagem misteriosa e aos poucos ir acrescentando como o Moffat tá fazendo. É, ele vai fazer que nem uma cebola, né? Várias camadas. Tipo, descascando aos poucos. Exatamente. Vai descascando, vai expondo. Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake we made. Oh, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence. If you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never ever put in a trap. And what would that be, sir? Bom, então, vamos às notas. Bom, eu dou 10 pra esse episódio, achei que foi um episódio fantástico. A narrativa de suspense durante o episódio foi narrada, assim, foi uma narração bem interessante. A cronologia do episódio foi impecável. Eles revelaram o mistério, assim, digamos, daquelas estátuas todas mais pro final do episódio, então a gente teve um bom tempo para ter medo, para ficar ansioso. Foi diferente do Victory of the Daleks, que eles revelam logo de cara e aí desenrolam a coisa muito cedo, na minha opinião. Nesse episódio não aconteceu. Para mim foi perfeito, assim. Eu acho que é um episódio clássico, né, como já foi falado. E não sei, né, a expectativa pro próximo agora é grande, e eu acho que bem melhor que esse. Eu acho que vai ser até mais assustador do que esse, pelo que eu pude ver no trailer. Eu dou 10. Eu dou nota 10 também pro episódio, porque eu acho que ele conseguiu superar toda a expectativa que tinha em cima dele, e que não era pouca expectativa, principalmente quando se falou dos anjos, quando se falou da Riversong. Muita gente só esperava esses episódios, e ele conseguiu, entregou um episódio fantástico, com toda a mitologia aprofundada, tanto dos anjos quanto da River, sem esquecer o roteiro, com uma direção muito boa. A história fluiu, até porque a gente já conhecia tanto a River como os anjos, então isso ajudou também. Agora, assim, a única coisa que eu teria pra falar mal do episódio, falar mal não, a coisa que eu menos gostei foi a deixa que ele deixou pro próximo episódio, porque pra um episódio duplo, achei que Foi muito besta aquela cena, aquele... Assim, apesar de gostar do monólogo, eu acho que a finalização podia ter ficado melhor. Mas mesmo assim, nota 10. Olha, vai ser difícil não dar 10. Pra mim também, episódio nota 10. É aquele estilo bem do Moffat, onde você ri, você se assusta, você se diverte, onde você vê e descobre um pouquinho mais sobre o nosso Time Lord favorito. Descobre um pouco também da River Song, que tá uma personagem envolvida em mistério, envolta em mistério, que a gente vai conhecendo aos pouquinhos, e como disse o doutor, vai se encontrando com ela no sentido contrário, né? No sentido errado, na escala do tempo. Os anjos lamentadores são os vilões que a gente... vilões que metem medo. Desde o Blink, foi muito bom a volta deles aparecerem. Trouxe mais informação sobre eles, mais detalhes. Os pequenos detalhes da Amy, que apareceu muito menos nesse episódio, mas ainda teve uma participação importante naquele incidente com o anjo, o livro dos anjos. E foi genial a ideia que ela teve. Ela esperar um momento em que a tela dá uma piscada pra pausar e fazer a imagem do anjo sumir. Mas melhor ainda foi a ideia do doutor de mostrar pra Amy que a mão dela não era pedra, né? Dar uma mordida na mão dela. Isso foi ótimo. Aquilo foi excelente. Aquilo foi sensacional. Sim, eu gostei pra caramba. Assim, eu tô me sentindo vendo um legítimo episódio do Moffat. Assim, muito, muito, muito bom. Tô com muita expectativa para ver o que vai aparecer aí no sábado. Tô curiosíssimo. Tenho um pouco daquele receio de será que vai ser tão bom quanto? Espero muito que seja. Então, assim, que venha o próximo, e eu acho que esse foi, talvez para mim, dessa temporada, talvez o melhor, para mim, o melhor de todos os 4 episódios que já vimos. Até melhor do que o primeiro, o Eleventh Hour, que é muito bom. Eu acho que esse foi até melhor do que o Eleventh Hour. E espero que a continuação que vai vir no sábado seja tão boa quanto, ou melhor ainda. A única coisa que eu posso falar mal do episódio é que ele foi muito curto. Assim, muita gente reclamou. Eu acho que até lembra um pouco a sensação de você ver os episódios clássicos, que são de 20 minutos, e você falar, putz, já acabou, meu. Se querer saber o que tem depois. Então, eu dou 9,5. Mas eu vou esperar para dar 10 semana que vem. Espero dar 10 semana que vem. Isso cremos, né? Temos fé. Exatamente. Morphal e Trust. Mas eu acho que se ele superou já a expectativa que tinha para esse, acho que pro próximo não tem como ele errar. Eu acho que eu quero acreditar nisso, que não tem como errar no próximo. Bom, então vamos agradecer os comentários lá no blog, né? Acho que as pessoas estão cada vez mais participando e acho bacana. É, acho que é legal quem tá ouvindo ir lá e postar, que aí a gente... Primeiro que a gente fala o nome da pessoa aqui e a pessoa já se sente fazendo parte, né? Então, e também a pessoa acaba repercutindo o episódio, acho legal. Então, a pequena K... A Katrina, que participou do episódio passado. A Time Lady. Que sou eu. A Bianca. A Débora Souza, que é outra colaboradora do blog também, né? Isso. Colin New. E a Eduarda. Todos comentando sobre as suas expectativas para esse episódio e falando sobre o que a gente discutiu da River Song, né? Que a gente comentou que ela conhecia todas as encarnações. Então, obrigado para quem comentou. É, obrigada também pelos comentários que nós tivemos no nosso fórum, né? A Mari, que comenta bastante, ela também falou do podcast, o Ed, Fábio Costa, deixa eu ver quem mais aqui. Muitas pessoas falaram aqui, não falaram no blog, Carol Alcubo. Que são pessoas que estão bem ativas no fórum, que não comentam tanto no blog. A gente tem que agradecer a elas também. Então é isso. Então terminamos aqui, muito felizes com o episódio maravilhoso. É, obrigado para quem ouviu, obrigado aos meus amigos que participaram do bate-papo, obrigado Breno, Ricardo, a Mila. Muito obrigada. Segunda vez que eu tô aqui com vocês, espero participar de outros. Então, obrigado por quem ouviu e até semana que vem com a continuação dessa história com mais anjo. Pois é, né? Mais um episódio que vai me fazer passar uma semana olhando atravessado para as estátuas na rua. Abraço, até mais. Até mais. Oh, eu só falar um negócio que eu comentei no episódio passado e não foi gravado. Sim. É, pessoal que tá assistindo Lost e que gosta de Doctor Who, vocês não têm a impressão que o Jacob é um Time Lord e o Homem de Preto é o inimigo dele e eles estão presos na ilha? E a ilha é tipo a TARDIS. Pô, e é difícil, né? Porque agora ela só pode ir pra onde tiver água. É no tempo e espaço, né? A ilha é uma TARDIS que o sistema Camaleão travou numa forma de ilha. É, e o mestre do Jacob tá... regenerou na forma de um careca. Tá do Loki. O Loki. Usou o corpo dos mortos pra poder falar, né? Ou seja, outra ideia roubada de Doctor Who. Pois é, né? Ô sériezinha. É, Eduardo Moreira às vezes tem razão. Eu acho que ele tem razão mesmo. É. Eu tô dando erro? Eu sei fechando coisa aqui. E você tá com voz de bêbado também. Deixa eu ver. Pô, e olha que eu não bebo, hein? E olha que eu não bebo. Pera, deixa eu fazer o seguinte. Já tô vendo uma coisa que pode ser. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou desconectar e volto em um minuto. Segura um segundo. Até que ele foi chamar River Song pra calibrar o computador dele. Agora imagina Torchwood aqui no Rio de Janeiro, eles perseguindo um alien na Rocinha. Já que tem que negociar com traficantes pra poder subir. É, no meio da... tráfico, aqueles traficantes todos armados. É, na verdade o que ia acontecer era o Capitão Jack no posto 9. Assim, ia ter um episódio no Gala Gay. Não ia prestar, acho que o Capitão Jack ele ia acabar no segundo episódio, ia desencanar de sair correndo atrás de Alien e cair na balada. Ah, ia ficar só nas balas gays do. Ele ia se perder na farm de Amoedo. Que é a rua mais gay aqui do Rio. Bom, é Ricardo. Eu acho que tem que chamar ele de novo. Mas ele tá ligado aqui. Breno, você tá aí? Ele tá com... Tô aqui. Oi, Ricardo, alô. Você tá aí? Ricardo, você... Telefone, casa. Será que o Ricardo vai aparecer com uma marca de batom e pensando que ele tá no... Que ele tá numa praça? Um bosque. Ai, que dia lindo. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando também, gente, olha só. Se a River Song tava usando um batom alucinógeno, como é que ela não ficou doidona também? Porque, eventualmente, a gente acaba comendo um pouco do batom. Senti um silêncio. Não é? É porque vocês não usam batom. Vocês já usaram, sei lá, manteiga de cacau no inverno? Também não. É porque você mora na Bahia. Ó, o Ricardo tá no chat errado aqui. Deixa eu ver como é que faz pra ele vir pra esse aqui. Mas é porque assim, quando você usa batom, um negócio, você sente o gosto do batom. Então, um pouco você acaba consumindo. Alô, Ricardo? Alô, tá me ouvindo? Alô, Ricardo. Opa! Aê! Aê. Ah, tá, microfone. Alô, Ricardo, você tá. Você não tá achando que você tá num bosque, num dia ensolarado, não, né? Pô, aí, mó onda, jacaré azul que tá aqui do lado, e a gente boa pra caramba. Oh. Passou umas ideias aqui, louco, um cara de uma cabeça assim, incrível. A sua esposa tem um batom alucinógeno? Ainda Mas falou do batom alucinógeno, me lembrou um lance do Batman, né? O lance da Era Venenosa, do batom dela que ela beijava, mas ela não era contaminada. De alguma forma, eu creio que aquele batom da River Song talvez não a contaminasse, talvez ela tivesse tomado um antídoto ou alguma coisa. Claro, isso não fica claro. É. Falado, mas acho que alguma coisa ela ingeriu para que ela não se contaminasse. Ricardo acabou de responder.